mil e sempre. Mixtape, tape. Rapadura, Ramiro, Wiki. Liga o mic, ideia amplifique. Sentimento exprime. Vou arrastando o vento, abaixando o tempo pelo trampo. Me pego pelo campo que vem. Estampa, talento, meu canto. Sente o sentimento que tem pelo engenho. Vou pelo som, pelo bem, pelo gol que mantém. Pelo chão, na razão que contém. Rock oxigênio pra ir mais além. Invada o terreno, boicote de alguém. Bota baixo, quebra macho, arretada, cada taça. Galopando no compasso, viajando. Se cansaço, me dedico no que faço. Todo bloco, bota baixo, furacão, estadelaço no caminho onde passo. Insurreição, praga sertão. O norte e nordeste no mesmo pulmão. Contestação, sem dicção. Então volto para casa e decoro sermão. No corpo improvisado, chiado, trago sem dó. Acabou que invoca o passado, cunhado do meu forró. O sorro no abestado, legado já vira pó. Reboque em gringo importado, no carimbó deu um nó. Só curte o que é de fora, né? O que é da terra ignora, né? Não conhece o repente embolada, toada sonada com nada, então chora, Zé. Um pouco de história pra quem não quer. Traga a memória, raiz, a fé. Não achete o sotaque, regente, bota toda a sua gente pra fora, a ponta, pé. Oh,